26 de junho de 2009. Convidamos a senhora Carlota para fazer a leitura do texto bíblico. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Abri, abri a estrada, retirai dela as pedras. Alcançai o estandarte para convocar os povos. Eis que o Senhor proclama até os confins da terra. Dizei a Sião, eis, aí vem teu Salvador. Eis com ele o preço de sua vitória. Ele faz-se preceder dos frutos de sua conquista. Isaías, capítulo 62, versículos 10 e 11. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 19/2009, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010 e 2013. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 20/2009, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e das outras providências. Neste momento, passando para o expediente do plenário, está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Já fez, né? Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 19/2009 dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2010 e 2013. Em votação, em discussão. Em votação. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 20/2009 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Aprovado pela unanimidade de votos. Nesse momento, passamos para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. Eu queria falar alguma coisa para dizer que, né, pelo menos gravar, que nós estamos aqui, né, que nós estamos participando da reunião. Queria agradecer a presença de todos e, e bom dia. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Realmente a gente faz uma sessão assim rápida, porque é para cumprir regimento e cumprir as leis, mas a matéria já tinha sido toda discutida, por isso queria envolver agora mais essa discussão aí. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e horas regimentais.